Você está ouvindo Não Tá No Roteiro. Sejam bem-vindos ao Não Tá No Roteiro! Eu sou Edson Lucas, o Esmaçador, e dessa vez eu estou sem o Felipe Parteca. Que pena, que pena. Mas eu estou aqui com a galera do Zcash, do Hordas Trôpegas, Douglas! Fala aí, sobrevivente! Opa, não fala aí, não. Que não é sobrevivente mesmo. Eu sou o Douglas, boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia. E o Leonardo Flores, também do Zcash. E aí? Tranquilo? Que depressão! E eu tô aqui com o Leonardo Oliveira Guerreiro, do Traje Comédia. Noite, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia e... Só pra dar um spoiler aí do tema. Hoje vamos falar sobre animais de estimação, nossos pets, nossos favoritos, aqueles que morreram, aqueles que nunca vão voltar. É pra voltar com o pé na porta e tapa na cara, né? E vamos logo após os recadinhos do bueiro. Recadinhos, dessa vez aqui sem Felipe Parteca. Rapaz, o Felipe tá faltando demais, cara. Então, galera, finalmente a gente voltou com o podcast. Desculpa pelo hiato aí de muito tempo. E tem uma coisinha. Infelizmente, esse podcast não vai ser uma hora. Ele vai meio que acabar assim de uma hora pra outra, mas pelo menos tem um extra muito bom. Aquela parte que a Mini... Não, esquece. Depois você vê. E eu tô aqui com o Douglas Luiz, do Hordas Trôpegas, e o Senhor A, o editor do Zcast. Tem uma promoção aí, né, Douglas? Uma promoçãozinha do Hordas Trôpegas? Hordas Trôpegas? Das Hordas Trôpegas. Bom, cara, é meio ruim de falar, né? Hordas Trôpegas, assim. Bem tranquilo. Bom, galera, a promoção do Contar ainda tá ativa, mas só até o dia 15. Dia 15 a gente vai fazer uma gravação do sorteio. Tem que lembrar que o regulamento tem que ser cumprido inteiro, senão a pessoa é desclassificada. Aí embaixo vai ter a postagem que eu fiz sobre o regulamento inteiro e todos os links, tá tudo aí. Isso, é. Eu aconselho não, né? Obrigado a escutar o episódio que a gente fala sobre o recontágio, porque dentro do episódio tem uma frase escondida, que eu não vou falar porque que é, né? Porque, por isso que ela tá escondida. E isso também tem que ser enviado pro nosso e-mail, que é zcast@hordastropegas.com.br. Tá aí no regulamento, como o Edson disse. E também eu digo pra escutar o último episódio que nós falamos aí sobre o Meg, o último episódio de Zcast, com a participação do nosso amigo aí, parceiro Edson Lucas. Sou eu! E com a incrível edição do Senhor A. E eu também queria deixar aqui um... Né, passando do Hordas agora pro Traje Comédia, do nosso amigo Léo, que não pôde estar aqui na gravação dos recados, mas ele sempre divulga aí esse projeto paralelo dele, do Traje Comédia. Muito engraçado os vídeos lá, aconselho. Sim, é muito engraçado ver ele, cara. Lembrando que o Traje Comédia é um canal do YouTube. Isso, é. Traje Comédia, bota lá no YouTube. Acho que se botar no Google, ele já acha. E eu reclamei no Twitter, Senhor A, você não cortou aquela parte que eu pedi pra você cortar, cara. Eu até tirei o microfone bem longe e soltei assim, ó. Senhor A, corta pra mim, por favor. E ele não cortou. Ele colocou altão, assim, no Meg. Apresentando, eu sou o Senhor A, editor do Zcast e editor disponível, se alguém se interessar, entrar em contato. Sobre essa parte, Edson, é o seguinte, eu pedi minha esposa para ouvir, ela... Nossa, mas você não atendeu o rapaz? Ele pediu para você cortar? Não cortei. É a não parte cortei. Que ele fala do Tom Hanks? Era a parte que ele queria convencer que o Meg era bom. Ah, tá. Meus contatos, para quem tiver interessado em entrar em contato, é facebook.com/editor.senhor.a ou no Twitter, twitter.com/senhor_a_. Senhor com S maiúsculo e o A é maiúsculo. Isso aí, galera. Tá, o link dos dois estão aí embaixo. E outra coisa, Cine Mostarda voltou. Aê! A galera do Cine Mostarda finalmente voltou com outros vídeos. Infelizmente agora o Meninão não tá mais nos vídeos. Assim, ele vai ficar só na pós-produção, só nas partes de trás. O Cine Mostarda voltou com o pé na porta, tapa na cara. Praticamente a gente fez um hiato junto, né, cara? Que estranho. O podcast tá muito engraçado. Mas tá muito engraçado. As histórias do Léo, então, bicho, chorei, sério. Edson, tu botou aquela hora que... Eu coloquei. Meu Deus. Ainda coloquei a parte do... Cara, coloquei muita coisa. Cara, o papo foi muito, muito, muito bom mesmo, assim. A próxima tem que ter a participação do Sr. Ai. O Sr. Ai está convidado a hora que ele quiser. Eu não convido o Sr. Ai, ele entra quando ele quiser. Fala o seguinte, Edson, vai gravar? Vai, vem. Assim, cara, quando você quiser, cara, você tá dentro, velho. Estou emocionado. Está emocionado. O Douglas também, né? Só que o Douglas tem que me pedir, né, cara? É, porque não tem como concorrer, né? O Zcast é mil vezes melhor, então ele fica meio apagado, né? Não. É isso aí, galera. O podcast tá muito engraçado, melhor que o Zcast. O podcast tá muito bom, tá bem editado, tá bem trabalhado. É isso aí. Obrigado, Sr. A. Obrigado, Douglas. Até a próxima. É massa. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. O Zcast é melhor. Animais de estimação. Cara, enquanto eu estou fazendo esse podcast, eu estou aqui com o meu animalzinho de estimação, a Mini, uma poodle preta, que eu chamo de bola de pelo preto, sei lá do que é bola isso. Bola de prelo. É meio de prelo, né? Cara, eu queria saber de vocês, quais suas espécies de animais favoritos? Porque tem gente que gosta de animal bizarro, tem gente que cuida até de camaleão, cara. Vocês têm algum animal estranho ou é tudo normalzinho, gato, cachorro? Eu tenho um hamster, sério. Um hamster? Hamster. É muito normal, né? Sei lá. Não é assim, tipo, tão normal quanto cachorro e gato, mas é normal. Eu tenho um irmão também, se serve. Cara, acho que hamster é bom porque você não tem que dar banho nele. Não tem que sair com ele na rua. Leonardo. Qual? Flores. Eu tenho um cachorro e dois gatos. Aliás, eu falo um cachorro, mas é tudo fêmea, tá? Eu falo no gênero do bicho mesmo, mas é tudo fêmea. E Léo Oliveira Guerreiro. Eu tenho uma gata e dois gatos irmãozinhos aqui. E por sinal, só pra contar pra vocês minha situação agora, eu estava sentado no sofá aqui com vocês, falando com vocês. Aí, o que que eu fiz? Minha calça tava... Abaixei minha calça e fiquei só de cueca. E debaixo... Não, sério, escute. E debaixo disso, enquanto eu fiz isso, veio o meu gato e sentou na minha calça, sacou? Com ela no meu pé, assim, tipo, sabe quando você vai no banheiro e abaixa a calça? Meu gato faz essas coisas, ele fica no meio da casa, ele se encaixa ali e fica ali, entendeu? Sabe? Lugar confortável pra ele. Eu não precisava escutar isso, cara. É bonito. É bonito, é engraçado. É romântico, saca? Léo, depois disso, o teu link não vai estar aqui embaixo não, cara. Pois é, pô. It's ladies' night, and girl, the feeling's good. Oh, yes, it's ladies' night. Ooh, it's a puppy. Puppy? If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies' night. Quais são os nomes, cara, dos animais? Tá, vamos lá. Começando por espécie. Ai, gatos. Cara, eu tenho três gatos, como eu já disse. São três gatos mesmo, três machos. Primeiro, foi o meu primeiro animal, meu mesmo, assim, que eu falei assim, não, esse gato, esse animal é meu, vai, quando eu me mudar, vai comigo. Foi o que aconteceu. Ai, desculpa, eu tô rindo um pouco da situação do Léo. O nome dele é Malkavian. E se alguém já jogou Vampiro à Máscara, sabe do que eu tô falando. O meu segundo gato se chama Shinobi, entenderam a referência aí? E o terceiro é Mufasa. Sim, Mufasa, como... O nome dele antes era Kiara, porque a gente achava que ele era uma gata, mas ele era um gato no fim das contas. Daí virou Mufasa. Vamos lá. Esse gato tá com problema agora. É, exatamente. Ele agora tá com problema. Problema de personalidade. Mas, daí depois disso vem a minha hamster. Tô falando por ordem que eu fui adotando, vamos dizer assim. Uma hamster que eu tenho também, que o nome dela antes era Pippin, porque eu achava que era macho, daí quando eu descobri que ela era fêmea, trocamos o nome pra... Cara, você tá vendo um padrão aí, tá sendo um problema, Douglas, vamos falar agora. Eu tenho uma pergunta muito importante, qual é o nome da sua namorada, cara? Bem importante. Jorge. Jorge. Eu tenho péssimas notícias, Douglas. Jorge. O nome da namorada dele é Jorge. Certeza. Charche, como diria o cara lá dentro. Charche. Daí o nome da hamster acabou se tornando Mary depois de um tempo. Depois a gente descobriu que era uma fêmea. Duas cadelas e um cachorro. A primeira cadela mais velha se chama Bella. Não foi antes. Ela é mais velha do que o Crepúsculo, tá? A filha, e ela tem uma filhote, né? Que na verdade já não é mais filhote, mas quando eu peguei era filhote. Se chama Luna. O último que eu adotei agora foi um cachorro. O nome dele é Ragnar. Ragnarok. Opa, nome forte. Alguém já viu Vikings? É um personagem já, principal. Já, dois episódios. Tá bom, cara. Ó, oh, velho. E é isso, Leo, cara. Flores. Cara, achei esquisito isso. Que incomoda os cachorros, cara. Que bizarro. Como cara. Assim? Tu chama teu cachorro de cachorro? É sério, cara. Cara, eu chamo meu cachorro de cachorro. Não tem como o problema de vocês, cara. Sério. Tipo assim, a minha mãe, a minha irmã, tu chama por nome, mas tipo, cara, cachorro é cachorro, o nome do meu gato é gato, velho. Então eu levo. Humano. A partir de hoje eu vou te chamar humano. Pode ser, cara, vambora, meu. Sério, cara, não, pra mim não faz sentido não, velho. E o nome deles também não... Que eles inventaram também não é muito criativo não, então por mim, gato, cachorro tá bom pra caralho. Cara, só falta você me dizer que o nome do cachorro é Pluto, e o nome da gata é sei lá, Mary. Não, tipo, é Vivi, tipo, o nome do cachorro. Tipo, o nome, sentido de o nome do cachorro é Vivi. E daí não, depois tu ri de mim, eu vou né? Chamar, eu esse vou cachorro chamar, só pode ser do Douglas. Eu chamo de gênero, só o gênero principal ali, mas é uma cachorrinha. Ah, então ela é uma cadela, mas tu chama ela de cachorro. Então logo sim, o nome dela é cachorro. Cachorro, sim, cachorro. O nome da cadela é cachorro. Sim, exatamente isso. Aí o meu cachorro, que é uma cachorra, que não tem nome. Pra mim não tem nome. Tem sim, chama de cachorro. É uma pincha. É uma pincha, eu odeio. Cara, pincha, sem brincadeira. Ah, eu odeio. Pincher é aquele cachorro que exato. Adora se encontrar com nossos pés. Cara, pincher é pra mim. A gente adora chutar pincher. O que é o pombo? Pincher é aquele cachorro o que é o que pombo mesmo pros pássaros, é o pincher pro cachorro. Porque. Exatamente. Cara, isso me lembra um dia. Eu tava andando no corredor de casa. Eu só vi o pincher voando e dando cambalhota e caindo no banheiro. Não, mas a minha treinada, ela desvia bem de pé, eu vou dizer. It's a puppy! Puppy? Então, cara, eu nunca tive animalzinho, assim, contando um pouquinho da história dele. Eu nunca tive nenhum animal por causa que minha mãe sempre teve muito medo. Aí quando eu casei, aí eu vim pra cá, minha esposa já sempre teve gato e falou, vamos adotar um gatinho. Na realidade, vai ser até interessante que eu vou contar agora. A gente tentou adotar, antes de adotar uns gatos, a gente pegou um casal de lebre, né, de coelhos, pra ter. E, tipo assim, eu assisti uma série chamada Fringe, não sei se vocês assistiam. E os personagens principais é Peter e Olivia. E como era um casal, eu botei Peter e Olivia nesse par de lebre, nesse casal de lebre. Tentei ficar um dia com eles, velho. Cara, minha casa ficou toda cagada. Toda cagada. E eu não aguentei um dia, sacou? Não deu um dia de ficar. Eu fui lá e devolvi, olha, não vai dar. Sério, um dia? Não vou ficar com isso. Tomei de volta, devolvi, aí ele falou. Na verdade, eu comprei esse casal direto. E me devolvi. E eu falei, me devolve isso daí. E depois você me dá um animalzinho aí, eu vou ficar. Aí depois me deu dois gatos. Né, que na época ele falou que era gata, mas na realidade era macho. Então, quando saiu as bolinhas. Ah, viu? Não sou só eu. Não estou sozinho nessa. Aí, no caso, ficou com o nome de. Eu tentei manter o nome dos outros gatos. Quando eu descobri que era macho, ficou Peter e Oliver, em vez de Olivia, sacou? E depois a... É, exatamente. Pior que eu acho que eles... Cara, eles ficam se lambendo o dia inteiro. Aí eu falo, caraca. Aí pior quando... Caraca, isso é constrangedor. Mas o pior quando tá um lambendo o outro. Aí você vê um cara... E é assustador, cara. É assustador. Mas... Eita, mais um episódio que vai ser censurado. Mas então... É. esse negócio dos gatos cachorrinhos, cara, é muito engraçado. É engraçado. Eu tenho três, como eu já disse. Às vezes, cara, parece... Cara, eles ficam se lambendo o dia inteiro, cara. E daí todo mundo fala assim, ai, os meus gatos ficam só brigando, não sei o que. Eu fico pensando assim, os gatos devem ser muito... cara. Enquanto os outros ficam se pegando no... se lambendo os... tá ligado? Nossa, isso tem que sair, cara. Meus dois, eles cresceram juntos, esses menores. Aí, recentemente, eu adotei uma gatinha que tava com... que ela era gata de rua e ela pegou câncer, né, de pele. Aí cortaram a orelhinha dela por causa do câncer e trataram o câncer, né? Aí foi curada e tudo mais. E botaram pra adoção. Aí eu peguei ela e coloquei o nome de Michelle, porque eu sou muito fã de Beatles. Aí eu coloquei o nome da uma música dos Beatles em homenagem a essa gata aqui. O problema é que ela fica o dia inteiro parada em casa e os outros dois ficam o dia inteiro correndo pra um lado e pro outro. E de vez em quando sai uma porrada, sacou? E é legal. It's a puppy! Puppy? Sabe uma coisa engraçada que a gente... quem tem cachorro acho que sabe disso? Você simplesmente tá na sua casa e de uma hora pra outra escuta um... pá! Quando você olha, o cachorro bateu com tudo a cara na parede. É muito bom, muito engraçado, cara. E você fica com pena do bichinho. E o gato, pior que ele vai tentar fazer uns saltos absurdos de vez em quando. Aí você só escuta o barulho de tudo caindo, derrubando a casa por causa de um salto. Cara, essa cachorra que tá aqui comigo agora, cara, ela é campeã da batida de cabeça e sorri. Ela bate a cabeça em qualquer coisa, olha pra você e sorri. É tipo o patente, tipo, ela bate. Pá! Muito bom. Eu tenho um gato, um dos meus gatos mais velho, mal. Ele é vesgo, né? Porque ele é meio siamês. Sei lá se ele é siamês completo, mas ele, tipo assim, ele tem os olhos vesgos que os siamês normalmente têm, né? E é muito engraçado ver ele, porque ele não tem noção de altura e coisa assim. Tu tá com ele no colo, tu larga ele no teu colo até o chão e fala assim, ó, blum! A hora que ele cai, cara. É muito engraçado, cara. E uma vez eu tava com o Shinobi no colo, e daí eu fui largar ele de costa, tipo assim, ó. Ele tava com a barriguinha pra cima, e eu larguei ele de cabeça pra baixo. Ele, puf, virou um mortal completo, beleza. E eu fui inventar de fazer isso com o Mauro. Imagina, esse gato caindo de cabeça, cara. Meu Deus, cara, eu quase morri de dó, cara. Que dó, cara. Nossa, ele... Nossa, eu não sei como é que ele não quebrou nada, cara. Fui, cara. De vez em quando a gente faz cada coisa. Cara, uma vez eu assustei porque eu tava dormindo e o gato pulando em cima de mim umas 300 vezes. Aí eu simplesmente cheguei e falei, sai daqui! Com, sabe aquela reação automática? Eu peguei ele e joguei. O bicho bateu na parede, cara. Eu não consegui dormir mais. Sério mesmo. Por causa que foi no instinto, sabe? Eu tava enchendo o saco. Aí eu falei, ah, sai. E botei ele pro lado assim. Caralho. Ele caiu. Aí minha esposa falou, meu, o que que você fez? Eu falei, caraca, que merda. Aí, mas ficou com tudo de boa. Mas pelo menos uma da vida dele, eu acho que já foi, né? Só falta 6. Porque gato é um bicho desgraçado também, né, cara? Hoje, se você tá ouvindo isso no futuro, parabéns. Ou no passado, meus parabéns ainda. Hoje eu semi-adotei um gato. Eu tava no estúdio que eu trabalho e eu vi um gato, cara, miando. Eu cheguei lá nele e fiz o... Vem cá. Isso aqui. O gato não veio. Que nem um cachorro. E eu resolvi dar comida pra ele. É claro que eu não tinha comida, então eu dei um resto de chocolate que tinha lá. Isso mata o gato. Dei um bis pro gato comer. Dei um bis pro gato comer. Aí, cara, eu tive que sair, tive que trancar o gato, mas eu não consegui trancar e simplesmente deixei ele ir fora do estúdio. Tranquei o estúdio fora, eu vi o gato fora do estúdio e fui lá. Voltei 2 horas. Quando eu abro a porta, entro no estúdio e olho pra trás, o gato tá ali me esperando. Que isso? Aí eu falei, nossa, ele me esperou, é muito amor, cara. Ah, esse gato é demais, cara. É muito massa. Cheguei e o gato não saía de perto de mim, ele não desgrudava, cara. Aí a gente foi fazendo essas fotos, eu deixei ele dentro do carro. Eu... Tá muito maldade deixar ele dentro do carro, deixei ele solto, cara. E entrei lá num pub que a gente ia fotografar. Cara, quando eu olho pra trás, o gato não tá atrás de mim dentro do pub. Ele queria você, cara. Aí eu vou lá, pego o gato, tive que abrir a porta, colocar, baixar o vidro. E foi isso, cara. Foi a viagem toda hoje fotografando e o gato sacaneando. Eu acho que eu peguei uma multa por causa desse gato também. Ele resolveu pular bem atrás da minha irmã que tava dirigindo e a gente tinha uma PRF vindo. Eu tive que tirar o gato à força antes que ele fizesse merda. E adotou e trouxe ele pra casa? Levou ele pra casa? Não, eu tive que doar pra uma mulher porque a gente não pode cuidar porque tem essa mina louca aqui. E apartamento não dá pra criar animal assim fácil. Eu não sou muito a favor de criar animal em apartamento, cara. Deixar o bicho trancado é muito eu sofro triste. Isso, apesar de eu moro em apartamento, mas a minha casa é assim, é no térreo. Mas ela é muito pequenininha, sacou? Eu tenho medo de deixar ele solto e eles fugirem e pegarem esses vizinhos malucos que eu tenho, sacou? Que fizeram alguma coisa com ele, porque se ficar, sem brincadeira, eu acho que eu não vou ter controle sobre a minha atitude, sacou? Eu vou fazer alguma coisa com os vizinhos. Beijo. Minha irmã tem um pincher chamado Pingo. Olha a criatividade, né, do clichê Pingo. E, cara, a gente teve que castrar, né? Porque, cara, ele pegava uma pitbull, ele ficava na cabeça da pitbull. Ele não conseguia, cara. Ele ficava em cima da pitbull, mas não conseguia chegar lá, entende? Ele era muito pequeno. E quando a gente castrou ele ficou muito gordo. Isso foi legal. Isso foi legal. Como assim? Isso foi legal, porque se o bicho tropeça, ele sai rolando, sabe? Tu é muito mal, cara. Tu é muito mal. Eu não sou mal. Vendeu a tua alma pra ser fotógrafo, cara. Aí, cara, como a gente teve que se mudar do Acre pra Cascavel, ela teve que deixar o cachorro... Entre aspas. Cara, é um pincher, mas aquele bicho só protege aquela minha avó, cara. É verdade, cara. O pincher é uma raça que, tipo, pode não ter tamanho, mas, tipo, ele vai lá, tipo, a caralho, ele vai defender, tipo... Eu não posso nem chegar perto da minha irmã, que ela é morde, tá ligado? Não, minha irmã tiver dormindo, mas esse aí são pincher zoado, né? Eu não sei todos, acho que todos os pincher são zoados, assim, mas... Esse Pingo, cara, ele é muito relaxado até com gente que ele não conhece, entende? É muito relaxado, ele não fica latindo que nem maluco o tempo todo. Meu Deus, eu quero ver qual pincher é esse. Meu, cara, pode ser qualquer coisa no universo, ela tá latindo, tá ligado? Tipo, passou alguém no corredor, tá latindo. Sempre ela tá latindo. A última coisa que eu posso falar desse pincher é que faz um ano que eu viajei de volta lá. Um ano. Cara, que bonito que tá aquele cachorro, porque ele tá grisalho já. Ele tá cheio de pelinho branco, cara. Tá muito engraçado. Ah, é. Ele ficou velhinho, cara. E ele fica andando devagarinho. Ah, cara, é bonito ver que o cachorro tá aguentando tanto tempo e ele tá saudável ainda. É tratado muito bem aquele cachorro, com muito amor. O pincher dura bastante tempo, cara. É como o pessoal fala, né? Vaso ruim não quebra, cara. It's a puppy! Puppy? Brincar com o cachorro te deixa muito bem. Te deixa bem pra caramba. É verdade. Duvido você ficar mal. Só depois o cachorro, tipo, sei lá, pisar em alguma coisa não muito legal e encostar em você, mas... Com certeza. Eu sou doido pra ter cachorro também, cara. Mas eu sou muito, tipo assim, preguiçoso. E não dá. Você tem que dar trabalho ter o cachorro. Você tem que levar ele. Dá. Ele tem que ter um espaço bom, entendeu? É. Ele não pode ter um espaço menor. O gato, ele até dá pra ficar em um espaço menorzinho um pouquinho. Agora, o cachorro não. Ele tem que ter um espaço maneiro. E você tem que sair pra passear. Pra mim, é bem ruim que eu chego cansadaço em casa. Você tem que sair pra passear. É bem ruim. Eu sou preguiçoso. Galera, enquanto a gente tá conversando, a minha cachorra resolveu me dar um presente. Não muito legal, no meu pé. Sério? Sério? Ela beijou no meu quarto, cara. Meu gato, ele nunca fez xixi fora da areia. Nunca, bem raro. Tipo assim, ele faz sempre próximo e... Mas ele pode até fazer fora, mas próximo. E uma vez, cara, não sei porquê, esse gato preto que gosta da minha avó veio aqui, ele subiu em cima da minha avó e mijou ela inteira. Era uma mensagem, cara. É uma mensagem tipo, eu amo você, vó. Animais diferentes, estranhos. Até mesmo coelho. É, o lepre, caraca, que merda. Que merda, literalmente. Que eles cagaram. Cara, era de hora em hora. De hora em hora, fica... a gente tinha que limpar a casa inteira. Porque tava tudo cagado. Tudo. Então, eu não aguentei. Tudo. Sério mesmo. Eu olhei pra casa da minha esposa e falei, olha... Não vai dar, não vai dar. A gente tentou botar ele uma hora aqui. Aí o cara falou, o cara que a gente comprou lá, falou, não, você bota o jornalzinho que ele só vai cagar em cima do jornalzinho. Uou, que ótimo. Meu amigo, o meu quarto inteiro cagado. Inteiro. Pô, o bichinho era fofinho, era bonitinho. Deu assim, eu não consegui assim, fiquei com dó de devolver, mas nas minhas condições não dá. Ah, e outras coisas, o pior é que os gatinhos de vez em quando, não sei com vocês, mas eles gostam de trazer algum bichinho pra mim, entendeu? Passarinho. Eu fico com uma raiva. Cara, eu vi o que significa isso. É, eu sei. Significa que ele acha que você é incapaz de caçar. Come isso aí que você não vai morrer de fome, seu idiota. Fiquei sentado nesse sofá com esse controle na jogando mão. Jogando videogame o dia inteiro. É. E os meus gatos, tem um aqui que ele gosta de papel toalha. Uma vez eu peguei meu papel toalha e deixei ele em cima do sofá, porque eu tava comendo alguma parada, e fui dormir. Esqueci em cima do sofá. Meu amigo, a minha sala tava cheia de papel. Não tinha sobrado nada do papel toalha, assim, do rolo. Tu deixou o parque de diversões pra ele. Exatamente. Parecia que tinha caído neve na minha sala, de tanto papel que tinha. Sacou? Tava tudo branco. Tinha caído neve, literalmente. Nossa, que engraçado, hein? Sério, a coruja, acho que durou uma semana, assim. Cara, era maneiro. Os pais dela tinham morrido, né? Já virou coruja mesmo. Coruja filhote, eu tive que cuidar, né? É, eu virei o coruja do Watchmen, não. Ah, seria legal. Eu dava comida pra ela, cara, era só carne moída. É. E jogava, ela comia de boa. Só que o bicho pra ter raiva... É estressado demais, cara. Você chega perto e ele... Ah, já vai te atacar, cara. Eu não conseguia. E eu dormia... Eu deixava ele... Imagina um jardim de inverno. E a porta era de vidro. Ou seja, à noite eu ficava olhando pra ela. Aí um dia ela encostou no chão, encostou na parede de vidro e ficou me olhando. Eu... Por que diabos? Eu só fui movimentar um milímetro do meu corpo. A bicha já me deu um susto. Pá, sai daqui! Nossa, cara, coruja é um bicho desgraçado. Ah, tu é do Acre, né? Falando sobre animal de estimação, eu lembrei, meu pai já teve um zoológico, na verdade foi o primeiro... Tinha pessoas lá, daí. É, ninguém... Ai, cara. O cara pede pra ser zoado. Olha o que aconteceu agora, eu tô com a mão deitada mexendo no mouse e o gato deitou com o rosto em cima da minha mão. Ah, imagina você jogando um joguinho online, né, pra dar uma relaxada, você coloca a sua cadela do lado ali, acha que ela tá dormindo, pá, enfiou no teclado inteiro e sapateava no teclado, cara. Outra coisa que eu tenho que contar do meu gatinho Lourinho, que é muito engraçado, por sinal, é... Porque, caraca, eu só conto coisa que vexame, né, meu, que eu passo. Então, o meu gato, desde pequeno, ele sempre gostou muito... Caraca, isso vai pegar muito mal. De mamar. E ele mama em mim, entendeu? Explicando. Por favor, se explique. Por favor. Eu tenho cobertor aqui. E sempre quando eu boto esse cobertor, que eu vou deitar pra dormir, porque aqui na minha cidade é meio frio, então praticamente todo dia eu durmo de cobertor. E esse, o meu gato Lourinho, ele sempre, desde criança, desde quando ele chegou aqui, ele subia em cima de mim e ficava mamando no cobertor, sacou? Então, ele só quando eu tô em cima do cobertor, se o cobertor tá solto, parado, ele nem toca no cobertor. Mas se eu me cobrir com o cobertor, se eu colocar o cobertor em cima de mim, se eu ficar segurando o cobertor, ele vem e começa a mamar. É sempre isso, entendeu? Então, a minha esposa sempre fica me zoando por causa disso, né? E adora mamar. Agora não só sua esposa, como todo o Brasil. Todo o Brasil vai ficar me zoando por causa disso. Que interessante, caraca. Eu tô me arrependendo de fazer isso. Animais silvestres. Cara, vocês já cuidaram do tipo... Pode ser até meio estranho. Animais, uma vaca, animais ou até silvestres. Mesmo uma um vaca. Cavalo. Tipo, Silvestre Stallone. Meu Deus, que piada merda. Tá. Silvestres não. Meu Deus. Nossa, velho. Eu vou refazer. Isso. Que piada boa pra c***, hein? Muito bonito. Eu não gostava muito de gato antes de ter, vou ser sincero. Mas depois que eu tive, eu comecei a ver que animal é tudo igual, sacou? Ou seja, você gosta de animal. Por isso que você participa desse podcast, cara. Mas tudo bem. Acho que tá valendo.